I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Curtindo a rádio de Jurassicast, aí, meu filho, tudo bem? Levou uma bomba na bunda? Não? Pois é, quem sabe você leva uma bomba na bunda ou de um traveco, né? Tem tanto traveco nessa cidade, olha só, calor desgraçado. A gente nunca sabe quem é macho, quem é fêmea, afinal todo mundo soa. Pelos mesmos poros, esse que vos fala, Calaveira, está comigo aqui na rádio Miote. E aí, galera, eu sei que eu sou engraçado, tá? Caralho, velho, você tá, e você vê... Eu sei, eu sei que eu sou engraçado. Eu vim a 150, aí você vem e fala, oi, galera. É isso aí, pessoal, o Miote. Porque eu sei que eu sou engraçado. O Miote, como você já sabe, essa pessoa que sofre de problemas fisiológicos, afinal de contas, já é a idade, né, Miote? Mas continua engraçado. Aqui ao meu lado esquerdo, esta pessoa formidável, formidavelmente imensa, meu Deus do céu, como isso é gordo, Brunão! Bom dia, Vietnã! Cara, excelente. Um filme que é a história do Jurassic Park, hein? Caralho, olha só. Brunão, como sempre, roubando as minhas frases inteligentes. Filho da puta, gordo maldito. My love won't do you no harm, and I feel. Estamos aqui hoje para falar sobre Bom Dia Vietnã, cara. Como o Bruno já falou, conhecida também como a cinebiografia do Jurassic Guest. Caralho, que pretensão. Não, a gente vai explicar tintim por tintim o porquê que a gente tá falando isso e vocês vão entender, inclusive vão concordar com a gente. Pelo menos o pessoal que curte a gente. Esse programa não estava na nossa lista desse ano, estava na nossa lista de sim, iríamos falar sobre ele, mas infelizmente tivemos que adiantá-lo, infelizmente porque é uma nossa forma de homenagear o grande ator Robin Williams que partiu aí semana passada e deixou aí um vazio em nossos corações e a gente tinha como obrigação, não só para os nossos ouvintes, mas pra gente mesmo, de homenagear Robin Williams, esse cara tão querido, tão fabuloso, que tem uma história interessantíssima, questões interessantíssimas que a gente vai falar aqui sobre ele hoje. A gente não podia deixar de fazer isso agora, nesse momento. E pra chamar o programa de uma vez por todas, está aqui o Miote comigo, né? Não, Miote, é isso aí. Miote, o que você acha daquela moda verão, outono e inverno que tá tendo aqui no Brasília agora? Ah, eu acho muito ruim, sabe por quê? Afinal de contas, fica tirando o volume dos homens. Eu adoro ver aquele volumão. Sabe, porque todo peão tem sempre o pau grande, a gente sabe disso, né? Você quer ter um pinto grande, meu filho, vai mexer com obra. Que isso, Miote? Que isso, Miote? Não sou eu que estou falando, é o Miote. Miote, chama o programa, Miote. Entra o programa. Ai. Ai. So good. So good. I got you. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Não se preocupem, a gente vai falar pra vocês sim o porquê que a gente tá colocando isso como seria a biografia do Jurassic Cast. Não é por arrogância nem por pretensão, como muitos já pensaram aí que já estão ouvindo isso, né não? Antes da gente falar do filme propriamente dito, a gente tem que falar do Robin Williams, que afinal de contas, ele é a estrela do filme e ele, como o Brunão já falou, é o motivo de estarmos aqui. Nascido em Chicago, Illinois, em 1951, faleceu agora, dia 11 de agosto de 2014, aos 63 anos, na Califórnia, e foi encontrado, infelizmente, com sinais de suicídio, né, de autoasfixia. Parece que também acharam sinais de que ele tinha cortado os pulsos. A pessoa que achou ele, o agente dele, na verdade, e a própria esposa dele comentaram que ele vinha passando por uma situação de muita depressão. E ele sempre se destacou por ser um ator extremamente performático. Isso, papéis cômicos, principalmente. Não, né? E ele tinha uma performance muito intensa no palco, né? Ele começou fazendo ponta em programa de comédia, se eu não me engano, ele era... Sendo Richard Pryor. Ele era elenco de apoio do Richard Pryor. Ele estudou interpretação, né? Estudou teatro, artes cênicas, na Juilliard School de Nova York. Ele foi colega de quarto do Christopher Reeve, cara. Exatamente, o Super-Homem. O Super-Homem, nosso querido Christopher Reeve, já também, já falecido. E eles eram mega amigos e o Robin Williams, ele largou a faculdade. Não quis mais continuar, mas continuou na carreira de ator, mesmo sem ter concluído o seu diploma, né? Sem ter pego o diploma. Com certeza se filiou ao sindicato, conseguiu alguma autorização para ser ator. Era um autodidata, né? De repente achou que não precisava de aula para fazer o que ele sempre fazia, que era imitar vozes, era brincar, era criar textos e tudo em cima, e tudo de uma forma muito humorística. E engraçado, uma coisa que eu tava lendo sobre ele, as duas primeiras pessoas que ele imitou na vida, quando ele era pequeno, foi a mãe e a avó. E depois ele usou isso para compor o personagem da senhora Doubtfire, uma babá quase perfeita. A vida ensina da arte, né? Esses dínamos da vida, cara, esses autodidatas, sabe? Essas forças da natureza, não adianta você tentar eles colocar numa escola de educação, numa escola de ensino. Eles não vão conseguir se enquadrar dentro daquele sisteminha. O Robin Williams, ele sempre teve essa característica que o cara, ele era literalmente incontrolável. Eu já vi relatos de atores que falavam que dividiam um palco com ele, como, por exemplo, o Billy Crystal. Cara, tem uma apresentação dele com o Billy Crystal que é hilariante. Cara, mas é muito engraçado. E ele não parava quieto. E aí, o que que aconteceu? Ele foi elenco de apoio do programa do Richard Pryor, só que, cara, o bicho tinha um talento nato e ele nasceu com a estrela, né? Pouco tempo depois, ele já estrelou o seu próprio programa. Happy Days. Mark and Mindy. O Happy Days foi o seguinte. Foi onde ele apareceu pela primeira vez fazendo esse personagem, é verdade. O Happy Days foi uma série que marcou culturalmente os Estados Unidos. Eu comparo o Happy Days ao sucesso que Friends fez na década de 90, se não mais. Foi uma coisa, assim, que mexeu, inclusive, com a cultura dos Estados Unidos. E essa série fez tanto sucesso que ela começou a gerar spin-offs. E aí surgiu o Mark and Mindy, que era o personagem do Robin Williams. Ele aparecia esporadicamente em alguns episódios. Ele apareceu em poucos episódios nessa Happy Days. Eles pegaram e fizeram um programa com esse personagem e com a Mindy. Era o Robin Williams nascendo ali. Ainda não era ele, ainda não tava anárquico daquele jeito que ele era. Mas você via muito da interpretação dele ali. O Mark era um alienígena e ele veio pra Terra pra estudar os costumes dos humanos, né? Só que ali você já via alguns preceitos dele e tal, aquele comportamento dele e tudo, não sei o quê. Foi com o Mark e Mindy que ele... Despontou. E daí pra frente, ele, que sempre quis fazer cinema, foi pras telas pra interpretar seu primeiro papel. O primeiro papel dele foi o Popeye, cara. Eu conheci o Robin Williams, foi o Popeye. Eu conheci o Robin Williams... Acho que não foi pelo Popeye, não. Mas eu me lembro de que quando eu percebi que o Popeye era com ele, eu falei, caraca, é com ele. Ele fez o Popeye bizarramente igual, cara. Igual? Não, fez igual. Igual, a voz é igual. Ele não usa maquiagem. A maquiagem dele são os protéticos dos braços, né? Mas a cara dele não tem maquiagem. Passa o filme inteiro com um dos olhos fechados. Faz a cara de Popeye, assim, meio esquisita. Fuma o cachimbo dele de um lado só. É um filme muito ruim. Pois é, internet. Olha, não adianta a gente recomendar. Porque eu sei que vocês vão no YouTube, aí vai caçar essa merda, aí daqui a pouco vai pro Netflix, vai caçar. E nem peçam pra falar aqui, é muito ruim. Hollywood já viu que existia uma coisa especial nesse cara, porque, velho, não é possível o sujeito ser tão carismático, tão talentoso, do nada. Mas na frente ele começou a fazer outros papéis, sempre menores e tal, mas foi no Bom Dia Vietnã que ele veio pra ficar, cara. 1987, Bom Dia Vietnã, ele interpreta um cara chamado Adrian Cronauer. Que existe o cara, né? Um cara da vida real, pra quem não sabe, ele é soldado, na verdade, né? Ele é um DJ do exército, o cara é... trabalhava no rádio do exército. Ele estava trabalhando na época na Grécia e aí foi convocado para ir para a Guerra do Vietnã para ser DJ da rádio lá que os soldados escutavam, porque o aparato militar dos Estados Unidos, ele é profissional mesmo, né, cara? Se tem uma coisa que a gente pode dizer desses caras é que eles são totalmente profissionais, porque até nisso eles pensam, né, cara? No entretenimento pros soldados que vão estar lá fudido e mal pago. A moral dos soldados ganha uma guerra. É verdade, tem razão. Então eles tinham 500 mil de soldados americanos no Vietnã, que é uma ilhota vagabunda, parecendo a Ilha do Bananal. Não tem nada, um calor do caralho, 50 graus à sombra, uma humildade do ar, né? Uma humildade umidade do ar altíssima, então você sua e fica escorrendo, o sol não evapora. Era muito desgastante pras tropas fazer o reconhecimento de chão. E a gente não pode esquecer que os Estados Unidos levou uma surra de um bando de analfabeto vietnamita que fazia plantação de arroz. Eles levaram uma surra de um bando de gente que se escondia em toca de tatu, cara. Eles fizeram isso na Segunda Guerra Mundial também. Você tinha muitos atores famosíssimos de Hollywood e atrizes, aquelas atrizes lindas, que iam pro fronte de batalha se apresentarem pros soldados. E o Bom Dia Vietnã é uma história que fala de um radialista que chega pra entreter a Saigon, que é inclusive a mesma Saigon de quem, Miotti? Do Milim Saigon, né? É aquela mesma Saigon, cara. Então, os Estados Unidos tinham fixado base ali, e a história se passa na rádio de Saigon, a rádio americana em Saigon. Só mais um detalhe ainda sobre o Adrian Cronauer. Ele é um cara real, ainda hoje ele é radialista, trabalha com rádio. Inclusive, tem um link aí no YouTube de um cara de rádio entrevistando o Adrian Cronauer, e ele falando um pouco sobre o trabalho dele e tal, não sei o que, e lá pelas tantas ele faz o Good Morning Vietnam que ele fazia, e é agoniante porque é um e por aí vai, o cara fica, sei lá, mais de um minuto só nisso, sacou? É agoniante. Rob Williams melhorou ele. O Rob Williams deu uma melhorada nele. E interessante dizer que o próprio Adrian Cronauer falou que, assim, apesar dos fatos terem alguma coisa de realidade com o que aconteceu, apenas 45% do filme é real, e o resto foi loucura lá dos roteiristas e do próprio Rob Williams. E ele disse que, se, inclusive, se ele tivesse feito alguma coisa do nível que o Rob Williams fez no filme, das atitudes que ele toma no filme, ele certamente tinha enfrentado a corte marcial. Ah, com certeza. Falam muito de filme que ele se destacou muito, mas eu tenho um especial. É o Aladdin. Aladdin, ele tá sensacional nesse papel. Vocês sabiam que no dia da morte dele, o perfil oficial do Oscar, da Academia... Eu vi. Publicou, Gênio, você está livre. Aquilo, né? Ele foi foda. Genius, you're free. O que ele faz ali no Gênio, só com a voz, porra, é espetacular. Diferente do Brasil, que a animação chega depois, já chega pronto e o cara tem que dublar em cima do que foi criado, quando o filme de animação vai ser feito, chega primeiro o roteiro, eles chamam os atores e o cara pode criar ali em cima, pode improvisar. Então, o Robin Williams chegou ali, ele tinha um papel em branco e um microfone na frente dele, e ele começou, inclusive dizem que ele falou muito palavrão, e aí, nego, tá, beleza, agora faz a que vai valer, porque não dá pra botar palavrão no desenho da Disney, porra. É. E aí ele teve que inventar outra coisa, mas é genial, genial, cara. Genial. É fantástico o que ele faz ali, cara. E o que eu achei legal é que os animadores foram atrás da loucura dele, cara. De repente ele imita lá o Groucho Marx, e aí nego bota a cara do gênio como Groucho Marx, velho. Ele imita o Jack Nicholson, que bota a cara do Jack Nicholson. É, você tem que ir com calma, garoto. Ele imita o Schwarzenegger uma hora, ele fala, não sei o que, ele fica fortão assim. Porra, é genial, cara, é fantástico, é um trabalho assim, primoroso. Filmes aqui como Tempo de Despertar, que é sensacional. Ele faz um médico que trata o Robert De Niro. Cara, Tempo de Despertar é um filme maravilhoso. Belíssimo. Maravilhoso. Não vida, não. Ele é um médico estilo Brasil, medicina brasileira, entendeu? O nego contrata ele e fala assim, o que, é que eu vou fazer aqui? Aí, nego, fica aí. Fazer o quê? Prescreve meia dúzia de analgésico e fica aí dentro da sala. Só que ele era um médico pesquisador. E ele começa a pesquisar a doença. E um das pessoas doentes era o Robert De Niro. E aí tem muito da relação humana entre ele e o paciente. É muito legal. É um filme bem bacana. Tem um outro filme que eu acho excelente, esse eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã do diretor, que é o Pescador de Ilusões, que é um filme triste também, muito delicado, que ele tem uma interpretação muito boa. Ele faz um cara que ficou maluco porque ele era um executivo, tinha uma esposa, uma namorada, e aí um dia acontece uma coisa e ele fica louco, e ele vira um mendigo de rua e tal, que tem umas visões e tal. É sensacional, um filme sensacional. É do Terry Gilliam, é com ele e com o Jeff Bridges. Ele também tem filmes bobocas, mas doces demais, assim, boboca com muitas aspas no boboca, que é o Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Hulk é foda, Hulk é foda. Eu adoro esse filme também, mas é um filme boboca, assim. Melhor Peter Pan que tem no cinema. Pô, esse filme também tem o Dustin Hoffman fazendo Capitão Gancho, e isso não pode ser ruim nunca. Irreconhecível. Fantástico, excelente. Outro filme muito bom, que eu acho divertido, assim, é boboca também. Toda vez que que passa eu assisto. É a Babá Quase Perfeita. Não tem como. Tem que assistir. Jumanji, pô. Jumanji. É boboca, mas é legal o Jumanji. É maneiro. É divertido. Tem um que é muito bom. Eu acho assim, o original eu acho melhor. Que é a Gaiola das Loucas, a versão americana. Um filme merda é A Revolta dos Brinquedos. Puta que pariu. Cara, mas isso é ruim. Eu nunca consegui terminar de ver, de tão ruim que eu acho esse filme. Eu terminei, eu me obriguei. Eu falei, eu vou ser macho e eu vou terminar. Cara, é ruim. É, isso eu vi só uma vez e não lembro, não. Um filme chamado Jack. Já viu esse filme? Que ele envelhece. Já, o do que ele envelhece rápido. Na verdade, não é que ele envelhece rápido. Então, doença, né? Ele é o Robbie Williams, criança, com 8 anos, no corpo de um cara de 35, sabe? De, sei lá, 40 anos, entendeu? Tem uma galera que não gosta do Robin Williams. Eu vou falar pra vocês que eu não entendo. Ele tem esses momentos exagerados e tudo que o pessoal não gosta, mas é como o Jim Carrey, cara. Gosto de comparar um pouco os dois, assim, apesar de eu achar o Robin Williams muito melhor, porque são caras basicamente de comédia que gostam de fazer rir e tem seus momentos exagerados, entendeu? E muita gente não gosta dos momentos exagerados do cara. Vai fazer o quê? Gênio Indomável. O filme é muito bom. É um filme, assim, difícil também. Não acho que seja pra todo mundo. É o filme que ele ganhou o Oscar, né? De melhor que eu tô coadjuvante. Tem outro filme que é sensacional, Amor Além da Vida. Pois é, eu não gosto desse filme. Mesmo sendo católico, ele sendo um filme muito espírita, né? Eu achei um filme sensacional, assim, porque ele independe de você ter uma religião, né? Mais ou menos, porque no final eles falam sobre reencarnação. Ele não bota a goela abaixo, entendeu? Não é uma coisa que te força. É uma história bonita de um cara que era apaixonado pela esposa. É isso. E ele vai até o além pra tentar salvar ela. Porra, isso é bonito pra caralho, independente de qual seja a religião. Eu concordo com você no quesito da atuação do Robin Williams, porque é uma atuação tão tocante, tão delicada a atuação dele, perto daquele exagero cômico que a gente via, que pra mim é um filme que tem seus problemas, mas é um filme belíssimo. Outro filme maravilhoso dele é Patch Adams. Pensei que você ia falar Flubber. Flubber eu pulei porque, assim, é boboca, é pra criança e tal. É divertidinho, né? É muito pra criança e tal. É um filme da Disney, de o cara que inventa uma geleinha lá e tal. É fofinho, vai. Mas não é nada demais, assim. Você pode pular esse filme. Mas a gente tá falando aqui de filmes que você não pode perder com Robin Williams. E o próximo da lista é Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme é sensacional. Ele conta a história do Patch Adams, que é um médico. Que existe. Existe. Ele é o criador aí da terapia do riso, né? Eu choro de soluçar nesse filme. É, esse filme é de chorar mesmo. Quando ele tá com as criancinhas com câncer. Nossa. E ele tá lá fazendo palhaçada e chega um médico todo pau no cu, que na verdade não é um médico, é o mesmo personagem que a gente vai falar agora no Bom Dia Vietnã. E é o mesmo tipo de pessoa que a gente tá escutando umas certas críticas pro Jurassic Cast. Cara, ele vira e fala assim, olha, o riso já foi comprovado que aumenta em 70% a endorfina, melhorando a dor e a aceitação ao tratamento. Cara, as crianças rindo ali e aquele final dos garotinhos tudo colocando o narizinho vermelho. Meu Deus, eu choro todo lado, filho. Um dia a gente faz ele aqui. Eita, que o Brunão vai chorar. Rafa, cara. Eu só não vou chorar mais do que quando a gente fizer sobre Sociedade dos Poetas Mortos, cara. Porque esse filme, pra mim, é o melhor filme do Robin Williams. A gente, quando resolveu fazer essa homenagem aqui a ele, ficou decidindo qual que ia fazer, qual que ia fazer. Eu queria fazer sobre ou Bom Dia Vietnã ou Sociedade dos Poetas Mortos, que são dos meus dois filmes favoritos com ele. Ok, ótimo, acho fantástico que ficou com Bom Dia Vietnã. Mas a gente tem que falar aqui sobre Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme lindíssimo. É um filme onde ele é um professor de filosofia e ele ensina você a viver, cara, apreciar a vida. Ele tem um monte de coisa a te ensinar, assim. Se você nunca assistiu esse filme, faça você mesmo esse favor, corra atrás de Sociedade dos Poetas Mortos ou Captain My Captain. No filme ele ensina a pensar fora da caixa, né? Isso, exatamente, é sobre pensar fora da caixa. Eu adoro a cena que ele vira e fala assim, ah, tudo bem, eu sou professor, eu pego os livros, abre a página tal, rasguem. Hã? Isso. Se eu não me engano, se passa numa universidade inglesa, né? Que é totalmente cheia de tradições e cheias de regras e aquele pensamento ortodoxo que se você fosse contra, e ele já chega justamente indo completamente contra aquilo ali. Ele fez O Homem Bicentenário, que eu acho uma bobagem só. Ah, eu gosto. Eu acho um filme fofinho, muito delicado. Mas é um filme fofinho. É fofinho. Logo em seguida, ele fez uma participação no Inteligência Artificial. Ele faz a voz do Dr. Conhecimento, né? Tem um filme também chamado Retrato de uma Obsessão, que ele faz um maluco. Esse é ruim. Esse é esquisito. Tem o Morra Smuti Morra também, que é fraco demais. Ah, é tipo uma crítica ao Barney, né? Ao Barney, assim. Isso, é. Tem um filme chamado Insônia, devagar e tal. É experimental. legal, tem uma premissa boa, mas que lá pelo meio se perde, acho meio bocó. E nos anos 2000, que a gente já tá entrando, ele fez vários filmes, mas, cara, tudo filme meio bosta, sabe, assim? Ele faz a voz do personagem no Robôs, que é um desenho bem... bem chatinho. Férias no Trailer, que é tipo um Férias Frustradas. Tem Uma Noite no Museu. Uma Noite no Museu, que ele faz o Teddy Roosevelt. Ah, esse aí é engraçado. Fez um filme chamado O Som do Coração, que ele faz um vigarista nesse filme, que também é uma ponta só, ele é um coadjuvante pra caramba. Ele tá exagerado e ele tá mal no filme, eu não gostei. O filme é bom, assim, é bonzinho, sabe? Mas, enfim, ele foi fazendo só esses filminhos, assim. Tava numa época de fazer filme borréia. O último filme bom aí que ele fez é O Mordomo da Casa Branca. Ele faz o presidente, não é isso? Isso, o presidente Eisenhower. Que parece que ele tá bem e tal, mas não sei porque eu não vi. E vem mais três filmes com ele aí, né? Vem mais três filmes com ele aí, Uma Noite no Museu 3, um de Natal, Merry Friggin' Christmas, não sei como vai se chamar em português. E parece que uma animação também. Isso, Absolutely Anything. Nem em um milhão de anos a gente ia fazer apologia ao suicídio, pelo amor de Deus. Mas, eu achei muito interessante o fato do Robin Williams, antes de se matar, ele honrou todos os compromissos dele. Ele terminou todos os filmes, todos os compromissos que ele tinha, e aí ele se matou. Geralmente o pensamento suicida não é assim, entendeu? A pessoa simplesmente vai e faz. Mas eu achei uma questão interessante dele, assim. Não interessante, né? Mas... uma coisa que me chamou a atenção. É muito triste porque o Robin Williams era um cara muito generoso. Teve um caso que a gente leu aí recentemente, que em 2004 ele atendeu a um pedido daquela fundação, a mesma fundação Make-A-Wish que a gente já comentou aqui. E ele fez um ato de generosidade secreto para uma menina de 13 anos que estava convalescente. O nome da menina é Jessica Cole, estava com um tumor no cérebro, só tinha mais algumas semanas de vida. E aí, antes de morrer, ela falou que queria conhecer o Robin Williams, porque ela era muito fã do Uma Babá Quase Perfeita. E aí a Make-A-Wish Foundation entrou em contato com o Robin Williams, e aí ele pediu o seguinte: ok, eu faço, mas eu não quero nenhuma publicidade em cima disso. Só faço se ninguém souber. E aí, cara, ela, como ela estava muito frágil para viajar até a Califórnia, que é onde ele estava filmando na época, ele mesmo fretou um jato para ir até a casa dela, que, se não me engano, ficava no outro lado do país. E aí, quando ele chegou, a Jéssica, que já estava com problema de memória, né, já não estava reconhecendo e tal, mas aí ele começou a fazer a senhora Doubtfire. E aí, cara, a menina na hora reconheceu, e ali ficou uma amizade. Ele passou o dia inteiro com ela, ele fez muita brincadeira como Miss Doubtfire, e ela estava morrendo de rir. Os pais dizem que via-se que ele queria muito ficar ali com ela, né. Eles sentaram, assistiram um jogo de futebol americano na televisão, a menina ensinou ele como jogar um jogo lá de carta que ele não conhecia, e ele só no final da tarde recebeu uma ligação de que um amigo dele, tal de Christopher Reeve, tinha morrido. E aí ele disse que queria ficar mais um pouco, mas pediu desculpa e tinha que ir porque o Superman tinha morrido e ele tinha que ir lá. Eles se conheceram no teatro, né, estudantes de teatro, companheiros da Juilliard School. Eles prometeram um ao outro, antes de ficarem famosos, um iria cuidar do outro que estivesse passando por mais apuros, né, e todos se deram bem na carreira e tal. Só que aí o Christopher Reeve sofreu um acidente de cavalo, caiu, quebrou a coluna. E aí, após o acidente, o Robin continuou a ficar ao seu lado, ajudou, pagou cirurgias que o Christopher Reeve não podia pagar. Diz que teve um dia que ia fazer uma cirurgia, que ele não sabia que ele ia sobreviver, era uma ele cirurgia. Ele tinha uma chance em 50% de sair vivo. De sobreviver. E aí diz que o Robin Williams entrou de chapéu azul e vestido amarelo e óculos, falando com sotaque russo, anunciou que era proctologista e que estava indo realizar um exame retal do Christopher Reeve. E era ele reinterpretando um médico que ele faz naquele filme 9 meses. Christopher Reeve escreveu na biografia dele que foi pela primeira vez desde o acidente que ele caiu na gargalhada. O Robin cobriu o custo de hospital que a família do Reeve não conseguia cobrir, ajudou muito com a fundação do Christopher Reeve, e tudo isso em silêncio, cara. Ele não queria publicidade em cima disso. É impressionante, assim, a amizade que ele tinha com o Christopher Reeve. Ele esteve com o Christopher Reeve até perto da sua morte, e no dia que o Christopher Reeve morreu, ele estava nesse encontro com essa menina aí, que a gente só ficou sabendo hoje por conta da morte dele. O pai da menina resolveu contar pra CNN, enfim, foi uma matéria que a gente pegou aí na mídia internacional. É uma história muito bonita que mostra bastante como era o Robin Williams, né, como pessoa. Ele era um cara muito generoso, cara, era um cara que aparentemente pensava mais nos outros do que nele mesmo. O problema do Robin Williams é ele era viciado em cocaína e em álcool. Geralmente, as pessoas que trabalham com humor, elas acabaram recorrendo a esse tipo de artifício. Porque não é sempre que você tá bem-humorado e não é sempre que você quer fazer graça. Não é sempre que você tá no pique, não é sempre que você tá na energia. A gente tira, por exemplo, isso aqui no Jurassic Cast. Tem dia que a gente senta pra gravar, que a gente tem que fazer as macaquices, eu tenho que fazer as minhas macaquices aqui, pra deixar o programa divertido pra vocês que estão escutando, quando a proposta do programa é essa, obviamente, quando a proposta do episódio é essa. Mas, cara, tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não estou afim, que eu tô com problema, eu briguei com a mulher, eu tô com problema financeiro, eu tô com problema em casa, eu tô com problema familiar. E eu tenho que sentar, praticamente esquecer dessas dificuldades e começar a agir com graça, como se nada tivesse acontecendo. O Robin Williams, ele sempre teve problema com cocaína. Acredito eu que tenha sido por causa dessa aceleração que ele tinha. Ele era muito acelerado, ele era muito rápido no pensamento, no raciocínio. Se você quer ver um stand-up de qualidade e um real stand-up, essa porcaria que se faz aqui no Brasil, com esse bando de pau no cu que tem aqui no Brasil, que você é meia dúzia que se diz stand-up, isso não é stand-up nem aqui nem na China. Você quer ver um stand-up de qualidade? Pega o do Robin Williams e assiste. É de você cagar de rir. Aí você vê o tamanho do talento do cara. E ele precisava manter esse negócio dele. Ele devia ter as dificuldades dele. Eu já trabalhei muitos anos com dependência química. Cada um tem seu motivo pra se drogar. Mas a dependência química, ela chega sempre pra tentar suprir alguma coisa que falta dentro do usuário. Ninguém feliz e realizado na vida dependente de química. É muito difícil. É muito difícil mesmo. E o Robin Williams, ele já estava há mais de uma década longe das drogas e do álcool. E ele recentemente teve uma recaída. E ele se internou de novo numa clínica para reabilitação. Ele estava em depressão por causa dos problemas dele. A gente não sabe porquê, mas eu acredito, pela minha própria experiência, que foi decorrente do uso de álcool. A recaída para o dependente químico não é fácil. É muito difícil. Você tem que ter um acompanhamento muito próximo do dependente que recai, porque ele tem a recaída como uma derrota. Então, muito provavelmente, esses pensamentos brotavam na cabeça dele. É aquela pessoa que tinha todos os recursos do mundo, mas não encontrou quem o ajudasse. Ele ajudou tanta gente, mas não encontrou quem o ajudasse. E aí, em virtude dessa depressão, acabou vindo a falecer no dia 11, vítima de suicídio. Mas eu acho que a gente não pode ficar triste. Eu acho que ele deixou uma obra assim, inestimável. Vários filmes aqui que a gente já comentou são excelentes. Filmes que a gente vai levar no nosso coração pro resto da vida. O que eu acho legal é que vários dos papéis que ele deixou são de pessoas que querem fazer um mundo melhor. E isso é muito bom, cara. Isso é muito louvável, sabe? Vários dos papéis dele, o do Bom Dia Vietnã é um papel desse, o do Sociedade dos Poetas Mortos é um papel desse, o Pat Adams é um papel desse, Tempo de Despertar é um papel desse. Era um cara que se preocupava com o que, que ele estava escolhendo de fazer. Talvez nos últimos anos nem tanto, mas aí eu acho que talvez tenha sido mais por conta desse problema dele que tenha aflorado aí. Olha a natureza do Robin Williams. Qual que é o nome da filha dele, Brunão? Uma das filhas dele chama Zelda. Por que chama Zelda, Brunão? Chama Zelda porque ele era fã do Legend of Zelda. Exatamente, o jogo da Nintendo. Ele amava de paixão essa história. E ele resolveu dar o nome da filha dele de Zelda, Zelda Williams. Que inclusive é uma moça até bonita. Ele fez um comercial da Nintendo, são três comerciais, se eu não me engano. Dele com a filha dele, com a Zelda. E aí tem um comercial que é o primeiro, que eu acho muito gracinha, cara. Eu acho muito fofinho. Que ele vira e fala assim: primeira vez que eu te vi, eu sabia que você era especial. Eu iria cruzar rios e reinos, não importaria o perigo. Eu iria atrás de você. Aí a filha dele interrompe. Ele vira e fala assim: oi, Zelda. Aí eu falo: você tá me confundindo com aquela princesa de novo? E aí o bicho dá um sorriso todo simpaticão assim. E é o anúncio do Ocarina of Time pra 3DS. E tem uma outra propaganda, que é um do Legend of Zelda também, que ele tá disputando com a filha dele, ele tava barbudo, cabeludo. Aí a filha dele virou e falou assim: ó, eu vou disputar com você aqui uma partida, se eu ganhar você tira a barba. Aí ele fala assim: ah, eu jogo isso aqui muito antes de você nascer. Ela vai ganhar dele, aí ele levanta, volta e tá sem barba, com cabelo curto. E aí ela olha com a cara assustada assim pra ele e tal. Uma coisa interessante também, ele era fã de anime japonês. Um dos animes que ele era muito fã era do New Genesis Evangelion, que naquele filme retrata ato de uma obsessão, ele tá, tipo, assediando o filho da mulher lá que ele fica atrás, né? E aí o garoto tá comprando o boneco do Evangelion. Aí ele pega o boneco e fala: ah, New Genesis Evangelion, muito bom. Aquilo ali foi ele que fez questão de falar. Aquilo não tava no roteiro. Daí vocês já tiram como era que era a personalidade do cara. O cara era uma personalidade simples. A não ser que ele devia ser um sujeito muito hipócrita e conseguia esconder isso muito bem. Mas o cara era um cara que apostava na humanidade e queria fazer alguma coisa pela humanidade. Pelo menos era isso que a gente entendia, né? Enfim, foi levado pela depressão, que é uma coisa muito triste. Depressão não é sem vergonhice. Depressão não é preguiça. Depressão é uma doença diagnosticada. Tem o código no CID-10 e no DSM-4, tá entrando agora o DSM-5. Tem definição dentro da medicina mundial como uma doença real e passível de tratamento. Tem pessoas que têm depressão crônica e tem pessoas que têm depressão aguda, mas é uma doença que tem tratamento. A depressão hoje, junto com o câncer, está sendo tida como o mal do século 21. Para vocês verem como isso está sério. A gente não fica sabendo porque existe uma lei na Constituição Federal, se eu não me engano, que proíbe a divulgação de suicídio. Porque entende-se que divulgar suicídio acaba servindo de incentivo para outras pessoas que estão com esse pensamento latente. A gente não vai entrar nos pormenores da depressão. Se for de interesse de vocês, peçam aí nos comentários que a gente monta uma pauta legal e a gente faz um programa só sobre depressão. Dito isso, eu faço um apelo a quem está escutando isso. Se você está com depressão, se você está se sentindo deprimido, desesperançoso, se você conhece alguém, não ignore. Depressão não é para ser ignorada. Não ignora, porque ela pode passar. Ela até pode, mas muitas vezes você precisa de ajuda. E o que aconteceu com o Robbie Williams é porque ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele estava num momento de profunda depressão, sozinho em casa. E essas são as principais armadilhas para a depressão. Porque quando a gente tem toda a ambientação construída, a gente acaba cometendo suicídio sim. Existem centros de apoio psicológico. Descubra qual é o código do centro de apoio na sua cidade. De repente tem nomes do tipo apoio vida, coisas desse tipo, que são inclusive estaduais. São linhas de atendimento promovidas pelo próprio estado. Descubra qual é o da sua cidade. Procure atendimento psicológico, psiquiátrico, se puder. Psiquiátrico, ele só vai dar o remédio para você melhorar da depressão, mas a causa da depressão não vai ser tratada. Você tem que tratar isso em terapia. Procure um terapeuta. Ah, eu não tenho dinheiro para um psicólogo. Psicólogo é caro. É verdade, psicólogo é caro pra cacete. Então o que é que você vai fazer? Você vai na faculdade mais próxima. Se você for do interior, você vai buscar uma pra faculdade numa capital, a faculdade mais próxima que tiver. Todas as faculdades tem centro de atendimento comunitário, porque é onde são feitas os estágios em psicologia. É atendimento gratuito à comunidade, busque ajuda, não se entregue, porque tudo na vida é solução. Se você está ouvindo isso, você está passando por um momento difícil, você está achando que está tudo indo por água abaixo, você não tem mais esperança, não desistam, busque ajuda. Depressão é uma coisa séria, mas ela tem conserto sim, ela tem tratamento sim, e vocês vão sair dessa sim. Vietnã, que é o diretor dessa bodega, Brunão? Barry Levinson. Pô, esse cara já fez mera coincidência. Que filmaço. O Barry Levinson, ele fez outros filmes muito bons. A gente tem que falar aqui de O Enigma da Pirâmide, Miotti. Enigma da Pirâmide, isso puta mesmo. Puta que pariu, como eu amava esse filme, velho. O jovem Sherlock Holmes, né? Esse filme é uma merda, mas eu amava essa porra. Ruim, rapaz. Mas é tido como um dos primeiros tentativas de usar computação gráfica, se eu não sim, me engano, sim, né? Verdade. Que é aquela cena do vitral. Foi uma das primeiras que se usou a computação gráfica no filme. Do Spielberg, inclusive, né? Produzido por ele. Mas ele fez também Rain Man, que é um filmaço. É, conhecido como a cinebiografia do Miotti. Ah, se fuder. Ué, você é inteligente, cara. Eu tô te fazendo elogio. Sei. Sei muito bem. É. Faz aí, Miotti. Num dia que a gente gravar sobre ele. Mas ao mesmo tempo ele é diretor da Revolta dos Brinquedos, não sei porquê. É porque o Robin Williams pediu, certeza, certeza. Assédio Sexual também é dele. Isso, olha aí. Ele também é diretor de um filme chamado Esfera, que é uma bosta. Aquele do Dustin Hoffman também? É Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel Jackson. Cara, ruim não define esse filme. Esse mesmo é ruim. Esse é ruim. Agora tem um filme que eu gosto dele, Vida Bandida, já viu esse filme? Ah, eu vi. Com Bruce Willis, o Billy Bob Thornton e a Kate Blanchett. Esse filme é bom. Esse filme é divertidíssimo, Bruce Willis ainda tinha cabelo. Ou tava usando uma peruca, não sei. É um trio de ladrões, assim, bem divertido. Filme de roubo. E de lá pra cá, fez só bobagem, né? Não fez mais nada aí. O legal é que o Bom Dia Vietnã tem o Charles Henrique Pede antes do olho cair, né? Sim, verdade. Forrest Whitaker. Cara, o que que aconteceu com o Forrest Whitaker pro olhinho dele ficar caindo ao longo dos anos? Você viu que o olhinho dele era aberto? É, mais ou menos, né? Era aberto. Os dois sim, eram abertos. Era mais aberto do que hoje. Porque, cara, é o Forrest Whitaker, ele é o Charles Henrique Pede todinho. Sabriana! É Emílio! Mesmo. Me convence, Emílio. Agora é um excelente ator, viu? Eu gosto dele, mas eu não acho ele tão excelente, não. Eu gosto muito dele, ele tem filmes excelentes. É mesmo. Esse filme é muito bom, cara. Não, o filme é uma merda. O filme é bom pra caralho, porque aparece a Natasha X, peladinhos, pintão, cavalgando em cima do Molinas, velho. É, exato. Tá cavalgando em cima dele, ela tem uns peitos bonitos, mulher, viu? E ele faz um psychic meio bêbado, é muito legal esse filme. Gente, ela mata com os mamilos. Você sabe como isso é bom, cara? É, tem que lembrar que ele fez o Grande Dragão Branco, pô. Eu tô aqui tentando falar do Último Rei da Escócia, que é o filme que o cara ganhou o Oscar. Que ele faz o Idi Amin, ditador lá de não sei de onde, isso aqui. Eu acho esse filme chato. Não, esse filme é excelente, filmaço. Esse filme é um filmaço. Filmaço é o Grande Dragão Branco, porra. E aí o cara vem me falar do Grande Dragão Branco, que ele fica correndo atrás do Van Damme, no meio de Hong Kong. E o outro desgraçado aí vem me falar do filme da Natasha Hensfield lá, do Eu não vou falar mais nada, velho. Fala aí se vocês quiserem. Fala aí dessa merda desse. Fala que ele fez também a Reconquista. Fala. É mesmo! Ele tá na Reconquista, pô. Caralho, filmaço. Cara, isso é filmaço. Filmaço. São os únicos duas pessoas do mundo que gostam da Reconquista, hein, Miotti? Que é verdade. Filmaço. Véio. Gente, eu me divirto. Pena que não passa mais, né? Porque esse filme foi banido da Terra. Graças a Deus. A gente tá devendo ainda aqui, hein? Come on, baby, let's start new day. Come on, baby, let's play the game of love. Lembrando que ele fez outro filme de Vietnã, né? Platoon. Platoon, isso. Platoon tem gente pra caralho. Platoon tem muita gente. Pra quem nunca assistiu, o Platoon tem o Charlie Sheen fazendo papel sério. Play the game of love. The purpose of a man. E são os únicos... Tem outros atores também, né? É, que vale a pena falar, na verdade, só esses dois, né? É, tem o cara do Batman lá, né, pô? Aquele repórter, lembra? É verdade, velho. Robert Wool. Ah, mas esse cara vale a pena falar dele, não? Ele só fica rindo. Ele é o coadjuvante do coadjuvante. É muito estranho esse cara. Não, e esse cara, ele é muito chato, velho. Ele é todo filme que ele aparece, ele é chato? Ele é chato, velho. Ele faz o mesmo papel no Bom Dia Vietnã que ele faz no Batman? É, igualzinho. Isso. É o mesmo. Ele é um ator de um papel só porque ele é chato pra caralho, esse cara. É verdade. Ô, bicho chato. Verdade. Bicho chato! Raiva desse cara. Miotti. Oi. Reconquista, Miotti. A Reconquista não. É bom. Você não, velho. É não é vou fazer aquela isso comigo, velho. Chega na parte do olho. Velho, ó, se um sabe dia vocês forem falar sobre Reconquista aqui... Se um dia vocês forem falar sobre Reconquista aqui, não me chame! Já falamos óbvio pra caralho, obviamente. E ele chega no Vietnã vindo direto lá da ilha de Creta. Isso, ele tava na Grécia. O Robin Williams, ele já chega virado no tetel. Primeiro que ele pousa, ele sai vestido de baiana. Como é que o cara se apresenta no batalhão vestido de baiana? E aí ele desce, aí o cara fala, que porra de camisa é essa? Ele falou, eu tava na Grécia. Já foi na Grécia? Calor do caralho. Calor do caralho. E todas as mulheres se parecem com o Zorba. Ele vai passando de jipe com o Charles de Wikipedia. O general gosta de música leve. Olha, eu tenho que avisar o senhor. Mayday, Mayday, uma chinesinha com corpo fantástico às 11 horas. Para esse carro. Ah, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque... Ed, você não entende. Eu tava numa ilhazinha grega com um monte de mulheres parecidas com Zorba. Eu pensei que eu nunca mais fosse achar as mulheres atraentes de novo, mas já achei e você não pode parar esse carro. Muito obrigado. O senhor tem um encontro importante com o chefão. Ah, olha ela lá de novo. Como é que ela passou a gente? Ah, aquela é outra mulher, senhor. Ah, ela é linda e rápida. Corre, vamos ver se ela aguenta. Isso foi incrível, meu Deus, como elas são rápidas. Elas são rápidas e pequenas. Ah, eu me sinto como uma raposa no galinheiro. E aí ele chega chamado por um general que mandava lá na rádio. Isso, ele vai assumir o programa das 6 horas da manhã às 10 da manhã e o outro horário das 4 da tarde até as 7 da noite, 8 da noite. E é legal porque o filme ele começa de uma maneira muito engraçada. Começa com o Lombardi fazendo os anúncios do dia. Oi, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 8 horas da manhã. As tropas estão saindo de tal ponto para tal ponto. E mostrando um pouquinho de como era a rotina dos soldados em Saigon. Saigon era uma base protegida, era uma zona desmilitarizada. É tipo o DMZ aí do roteador de vocês, é a mesma coisa. É exatamente, DMZ. Lá era uma zona protegida. Tinha uma radiodifusora que fazia a transmissão pra praticamente o Vietnã inteiro. Pra aquela galera que tá no transporte, indo procurar vietnamita lá na porra da selva e tal. Um dado curioso, viu? Vocês sabem que Vietcong é um termo pejorativo, né? Isso, exato. É o equivalente a crioulo para os negros. Só pra deixar mais ou menos claro assim, o que que foi a Guerra do Vietnã, foi um conflito que aconteceu lá no Sudeste Asiático, no que era chamado de Indochina, entre 1955 e 1975, durou 20 anos. Era um conflito que colocava, de um lado, a República do Vietnã, que era o Vietnã do Sul, e os Estados Unidos, que apoiavam o Vietnã do Sul, com a participação da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia num segundo momento, e, no outro lado, a República Democrática do Vietnã. Eu acho ótimo, né? Os comunistas sempre se acham democráticos, eu não sei como. Vietnã do Norte e a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, que era o quê? Era exatamente os guerrilheiros. Era essa galera que dava trabalho pros americanos, porque era o cara que se vestia de... não tinha uma roupa militar, não tinha nada, utilizava uns túneis que eles usavam no meio da floresta ali pra se locomover, e de repente o cara tá aqui atirando no soldado, ele entra num buraco desse e aparece lá na outra vila vestido de pescador, e aí você não sabia quem era o inimigo, entendeu? E o filme se passa em 1965, né, cara? É, e é importante você falar isso, porque vai explicar o comportamento dos comandantes dele, porque o que que acontecia? O Adrian, quando ele chegou, o general gostou, escutou ele lá em Creta, falou assim, cara, esse bicho é muito engraçado, eu chorei de rir com ele, e a gente tá precisando disso aqui, porque o general fala, nós estamos levando uma sova nesse país, e cara, eu preciso melhorar a saúde das tropas, eu preciso melhorar o entretenimento das tropas. Chamaram ele, e aí, cara, ele conhece quem? Qual é o primeiro contato do Adrian, do personagem, com a rádio? São com os críticos da podosfera. É o burocrata do exército, né? Puta que me pariu esse personagem. O cara chega e abre assim. Eu soube que você é um DJ engraçado. Bom, o humor é um hobby pra mim e, na verdade, é mais do que um hobby, sabe? As seleções está pensando em publicar duas piadas minhas. Mesmo? É. Quem sabe a gente se junta numa noite dessas pra contar umas piadas só por diversão. É, pode até ser. Quem sabe ouvir um pouquinho de música caipira ia ser o máximo. Foi uma piada, não foi? Talvez. Eu entendi. Caralho, mas o cara é crítico de podosfera todinho. E aí vem a cinebiografia do Jonas Cash, olha só. Agora que vocês vão entender, agora que a gente vai fechar a Gestalt. Recentemente, internet, nós demos uma entrevista para um outro podcast, em breve vai ao ar, falando sobre a história do Jurassic Cast e falando sobre nós mesmos. E obviamente que esse pessoal, muito simpático inclusive, eles não são bobos nem nada, então eles estão com a proposta mais ou menos, tipo do... Ok, ok! Sabe, uma coisa meio Sônia Abrão? Tem uma galera aqui na internet que se auto-intitula crítico de podcast. Não são apenas esses que vocês estão pensando. Existem outras pessoas que produzem podcast, oficialmente falando, que tem um site e tal, não eram ouvintes e que têm a mesma opinião. Uma das críticas que me foi dito, que foi pessoalmente pra mim, foi dirigido pra mim, as pessoas não entendiam como eu estava à frente da apresentação de um site como o Jurassic Cast. Razões essas pelas quais eu era alegre demais, falava muito alto, eu era muito estridente. Infantil demais. Infantil demais. E, inclusive, estendiam essas opiniões para o fato de que eles se questionavam como que eu, com esta postura, me intitularam psicólogo. Eles não entendiam isso. Como é que eu, uma pessoa retardada mental desse jeito, era um psicólogo. E assistindo esse filme para gravar esse programa, a crítica que o Adrian recebe desse mesmo borra-botas aí do filme é exatamente a mesma. Você não serve pra trabalhar aqui. Isso o engraçado lá, o tenente engraçado. Aí o Robin Williams, por que eu não serve pra trabalhar aqui? Porque você fala alto demais, você é muito alegrinho e você tá tocando rock e é pra tocar as músicas do senhor... Mantovani. É, aquele outro também, do senhor Sinatra. Algumas baladas do senhor Sinatra. Algumas baladas do senhor Sinatra. As recomendações que o cara faz é uma coisa impressionante. Porque você vê que é uma pessoa que não tem o menor senso de humor. Não tem a menor ideia de time pra comédia. Não tem a menor ideia do que o Adrian tava fazendo ali. E nem o menor talento pra gravar podcast. Exatamente. E tá ali fazendo crítica o quê? Gente, nem sacanagem não. Assista esse filme dublado. Porque a dublagem, ela fala exatamente isso. Você é alegre demais. Eu, Calaveira, fui criticado por estar à frente do Jurassic Cast porque eu sou alegre demais. Não, e sabe o que eu acho que é interessante, Calaveira? Vai ter gente no comentário desse programa que vai concordar com essa crítica e vai dizer, é, Calaveira, você grita demais, você não sei o quê. E eu só acho engraçado que, assim, ok, então se você não gosta do Calaveira, passa pra outro programa. Tem tanto programa na podosfera que é pior que o Jurassic Cast, mas enfim, tem tanto programa na podosfera. Vai escutar outro programa, cara. deixa o Calaveira, esse é o jeito dele. Ele vai continuar assim. Não é a sua opinião que vai fazer ele mudar, porque o Jurassic Cast foi feito assim e ele é desse jeito e vai continuar sendo. Se você não gosta, obrigado pela sua opinião, passe pra frente e não volte nunca mais. Obrigado. Desde o primeiro programa, a gente sempre uniu comédia com cinema. E eu não sei aonde que tem na cabeça dessa meia dúzia de maluco de achar que a gente tem que mudar a postura do programa, a gente tem que ser sério, a gente tem que ser erudito, o programa tal e o programa tal são assim. Cara, eles querem fazer isso. Eles não têm talento pra fazer outra coisa. A gente quer fazer dessa forma, a gente quer brincar. E a gente brincou com essa questão da cinebiografia do Jurassic Cast porque as dificuldades implicadas pro personagem do Robbie Williams são exatamente as mesmas críticas que nós recebemos, inclusive estamos recebendo algumas vezes, poucas, mas estamos, de pessoas que criticam exatamente isso. Porque afinal de contas, quem apresenta sou eu, então quem fala pra caralho sou eu. Quem leva o tapa é você. Quem leva o tapa sou eu, quem tá botando a cara aqui sou eu. Então você, mas porque o Calaveira, ele é muito estridente. O cara falou isso, inclusive, na entrevista. A pessoa falou que você é muito estridente, uma coisa assim. Eu não sei até que ponto que o personagem que eu interpreto, Calaveira, eu, até que ponto que o personagem que eu interpreto no Jurassic Cast é um arquétipo inconsciente meu do Bom Dia Vietnã. Porque eu não falei isso até agora, mas eu acredito que não precisasse nem falar. Mas o Bom Dia Internet, ele é diretamente chupinhado do Bom Dia Vietnã. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Eu vi esse filme há uns 20 anos atrás. Eu tô com 33 anos. Eu devo ter assistido esse filme com 12 anos. De madrugada na Globo. Passava na classe A, uma coisa assim. Aquele Good Morning Vietnam! Eu fiquei com aquilo a vida inteira na cabeça. Quando a gente montou, foi montar o site, eu falei isso pro Leonardo. Você lembra, Leonardo? Lembro, não sei. Eu falei, cara, Leonardo, vou falar Bom Dia Internet porque é do Bom Dia Vietnã. Eu acho muito legal. E eu percebi ao longo do filme, ao longo do desenvolvimento do filme, que a forma que o Robbie Williams toca, a forma que o personagem... Gente, eu não tô me comparando com o Robbie Williams não, viu? Pelo amor de Deus. Não sei se é burro pra entender isso. O personagem que ele construiu é o jeito que eu toco o Jurassic Cast todinho. Vocês perceberam isso? Inconscientemente, você utilizou esses trejeitos do Robbie Williams pra tocar o Jurassic Cast. E é influência, cara. É isso. Eu nunca tinha percebido como esse filme tinha mexido comigo. Tanto que quando eu acabei de ver esse filme, eu liguei pro Leonardo. O que, que eu falei pra você, Leonardo? Você falou o Jurassic Cast aí. Falei, caralho, Leonardo, é a cinebiografia do Jurassic Cast. É impressionante, cara. É impressionante. E a história do filme, ele se baseia mais ou menos nisso. É legal ver o filme pelo Robbie Williams. Mas a história, ela para por aí. É um cara tentando fazer macaquice no rádio pra alegrar as tropas americanas em Saigon. E aí eu acho interessante que o filme é sobre um cara que queria pensar fora da caixa. E eu acho que isso é importantíssimo a gente falar isso, que é exatamente... E aí eu vou entrar e vou ser arrogante, vou botar aqui o meu monóculo, meu bigode. Mas deixa eu falar aqui com essa minha voz. O Jurassic Cast, como podcast, ele veio para pensar fora da caixa. Quando a gente fez o teatrinho lá do De Volta ao Futuro, que um monte de gente ficou chateado e não sei o quê, e que simplesmente dobrou a nossa audiência, que foi o maior golpe de marketing da história da podosfera, chupa em todo mundo. Foi mesmo, viu? Foi mesmo, sinto muito, foi. Ninguém fez igual. E quando a gente quis fazer isso, a gente quis pensar fora da caixa. Ah, vamos fazer um teatrinho? Vamos. Agora, quantos não fizeram teatrinho? É verdade, porque eu tô vendo isso aí todo dia, sabia? Volta e meia eu vejo isso aí. Volta e meia eu vejo essas gracinhas aí na internet. Aí a gente resolveu fazer um negócio diferente, um negócio que a gente pensou e tal, e foi pensado exatamente pra criar um buchicho. Aí não, eles trollaram todo mundo. Olha só que filhos da puta. Sabe por que isso acontece? Porque ninguém tá acostumado a pensar fora da caixa. Ninguém tá acostumado a querer ser diferente, a querer ser o diferencial. Dá a cara pra bater. Assumir as coisas que fala, assumir as coisas que faz. A gente faz isso do mesmo jeito que o Adrian Cronauer fazia. No mesmo jeito, no filme, acontece lá, o cara fica chateado, acontecem umas coisas lá no filme que deixam ele triste, ele vai lá querer falar um negócio, aí censuram ele. Ele quer dar uma notícia lá de que tem nego morrendo e escambau e tal. E aí, o nego fala, isso aqui você não vai falar. Aí ele vai entrar no programa e aí foi aquilo que o Calaveira falou. Tem dia que a gente não tá afim de gravar, cara. Tem dia que a gente tá chato. E aí o Bom Dia Internet do cara, o Bom Dia Vietnã dele, sai meio xoxo. Bom dia, Vietnã. Não sei o que e tal. E o cara fica meio sem saber o que falar e tal. E no final fala uma merda, vem o cara e corta o rádio dele. A gente tem que ousar, cara. Aí você, ouvinte, que gosta do Jurassic Cast, você que tá me ouvindo agora, é com você que eu tô falando, cara. Você tem que ousar na sua vida, velho. Não fique sempre fazendo a mesma coisa, do jeito que todo mundo fala pra você fazer. Não. Faça diferente. Faça o seu e deixa quem tá fazendo o dele fazer o dele, do jeito dele. Não siga simplesmente o conselho, vou fazer igualzinho fulano porque vai dar certo assim. Não, cara, faça o seu. Faça o seu diferencial. Faça a coisa certa, já dizia Spike Lee. Pense fora da caixa. Onde que eu posso melhorar isso aqui que eu tô fazendo? É por isso que o Jurassic Cast não tem um ano que tem programa igual, cara. Tirou já Jurassic Combo, botou Jurassic Combo, já tirou e-mail, já botou e-mail. A gente tá sempre revolucionando o programa, porque se a gente parar, se a gente ficar estático, sempre fazendo a mesma coisa, a gente vai enjoar, a gente vai acabar desistindo. Então a gente tem que estar sempre inovando. Não é pra fazer bonitinho, parecer que somos os novilds da internet. A gente tá nessa, cara, é pra criar, cara. A gente veio é pra criar. É isso aí, meu irmão. A gente tá se comparando a Robbie Williams. Chupa everyone! E sobe a Valesca. Ah, é? Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem disposição. Aí uma coisa que é interessante também é que ele tá todo cabisbaixo no filme, né? Como a gente às vezes tá também. Então aconteceu uma coisa com ele durante o filme que acontece com a gente também várias vezes. Ele contra com o público dele. É verdade! E ele tá querendo desistir, ele quer ir embora, ele quer falar, chega, não quero mais disso. Só que ele vê o pessoal que gosta dele, que tá ali atrás do microfone, então ele não percebe quantas pessoas gostam dele. Então na hora que ele começa a fazer o show dele pro pessoal ao vivo, aí ele se anima de novo e volta pro negócio, que nem acontece com a gente. Exatamente, Miotti, até nisso. O que eu já pensei em parar o Jurassic Cast não tá no gibi. Não, toda vez que alguém critica... É foda. Porque isso é culpa de vocês, internet. Quem gosta, fica quieto. E a gente sabe que muito mais gente gosta do que não gosta, porque os números estão aí pra provar. Direto, eu já pensei em sair do site. Mas eu sei que se eu sair do site, o Bruno e o Miotti vão querer sair também. Não porque eu sou estrelinha, mas porque eles já falaram isso. Não tem como continuar sem nós três, cara. É um empreendimento dos três. Cara, e direto. Eu falei, velho, eu tô queimando meu filme como psicólogo, porque eu sim sou psicólogo. Apesar de vocês duvidarem, porque se eu tenho um paciente que escuta o Jurassic Cast e associa o Calaveira com o Dr. Rodrigo, eu estou fudido, porque as pessoas não vão me levar mais a sério como profissional, porque nós vivemos numa sociedade hipócrita que é movida por aparências. Então eu tenho que manter uma aparência no consultório completamente diferente da aparência que eu tenho no site. Então eu estou arriscando minha carreira profissional, que eu estudei mais de 5 anos para ser psicólogo, tive uma formação graduadíssima com louvor, só para vocês entenderem o que eu estou colocando em risco. Quando eu tinha o Facebook, mas era batata, parece brincadeira. Deus faz umas paradas muito engraçadas com a gente. Quando eu começava a entrar nessa vibe de porra, isso não vai pra frente, a gente tá perdendo nosso tempo, essa merda não vai dar certo, casa, mas era batata. Abri o Facebook, tinha uma mensagenzinha lá no Messenger. Eu abria, era um ouvinte falando assim, oi Calaveira, tudo bem? Eu sou ouvinte de vocês, só passei aqui pra dizer que eu adoro vocês, vocês são incríveis, ou então pra falar assim, cara, eu escutei um programa tal, eu achei que ficou muito foda, vocês me inspiraram a fazer tal coisa. Só aquela coisinha ali, caralho, já me dava um ânimo, velho, de voltar. Eu falei assim, não, vou terminar essa porra não, velho, essa merda vai dar certo. Sim. O nego vai entender, as pessoas vão entender essa proposta, vão entender a proposta do podcast, vão entender a proposta do site, a gente vai conseguir melhorar. E é exatamente o que acontece no filme, cara, porque ele tava tanto sendo pressionado pelos cultos e os eruditos e os críticos de rádio, que eram os chefes dele, que eram os tenentes, os sargentos porra botas que tinha lá. Ele falou assim, velho, desde o dia que eu cheguei aqui, nego só fica enchendo a porra do meu saco. E aí o Charles Henrique pede, faz o quê? Tá levando ele no Jeep, né? E aí acaba encontrando um caminhão, vários caminhões, assim, no trânsito, uma grande parte da tropa ali. E aí ele levanta e fala assim, aí galera, sabe quem é que eu tô aqui comigo no carro? O cara que vocês adoram escutar no rádio aí, o Adrian Cronal. E aí o nego fala, ah, aqui é Adrian Cronal, cacete, tu não é Adrian Cronal porra nenhuma. Aí ele, não, sou eu e tal. Ele fica mó sem jeito, né? E aí o nego fala assim, então fala aí bom dia Vietnã. E aí na hora que ele faz o bom dia Vietnã, todo mundo, puta que pariu, cara, e começa a aplaudir e tal. E aí ele se solta, né, cara? E aí ele começa a brincar e não sei o quê. E aí é o que eu acho legal da parte humana do filme, é que ele começa a perguntar os nomes dos caras. É, porque até então é um número, é soldado, né? Isso, ele tá preocupado, cara, com tanta gente que tá morrendo nessa guerra sem sentido. As notícias que iam chegando na redação lá da rádio, ele queria falar, mas ele era censurado, e ele queria falar, olha, toma cuidado vocês que vão passar não sei aonde, porque ontem teve um bombardeio não sei o quê, fica de olho e tal. E ele era censurado, porque não podia falar que que os caras estavam perdendo. É, e ele só podia falar assim: ah, Margaret Thatcher trocou os dentes, trocou a dentadura, ó, uma loucura dessa. Só notícia assim, idiota e tal. E aí, nessa hora que ele tem aquele contato, ele vai perguntando o nome de alguns e tal. E aí ele fala: ó, oh, toma cuidado, não sei o que e tal. Você vê que ele tá preocupado com aqueles fãs dele ali, né? Porque o Robin Williams, ele era um grande ator. Ele não era só um macaco de circo fazer palhaçada. Ele tinha uma expressão muito singular, cara. Ele fala assim: gente, então tudo bem, a gente tem que ir embora, deixa o nosso disc jockey embora, e a gente tem que ir agora pro front. Eram soldados que estavam indo diretamente pra floresta. Cara, e ele fica olhando pra aqueles soldados ali. Eu acho que a mensagem do filme foi uma coisa muito interessante. Ele se achava desprezado e ele se achava menor do que os outros, porque ele fazia piada, ele era um cara engraçaralho, ele é um cara que não levava as coisas muito a sério dentro daquele trabalho que ele fazia ali. Ele não se levava muito a sério. E ele era muito repudiado por causa daquilo. E ele viu que a importância do trabalho dele estava muito mais além do que o fato dele ser um simples macaco de circo no rádio, no nosso caso na internet. Ele estava ali, cara, alegrando a vida das pessoas, dando um pouquinho de sorriso para aqueles jovens que estavam indo morrer a poucos metros de distância dele, porque ele viu, cara, a maioria daquelas pessoas ele nunca mais ia ver. Tanto que ele falou assim: eu nunca mais vou esquecer de vocês. Obrigado a todos, porque eu nunca mais vou esquecer de vocês. E isso é feito de uma forma muito tranquila, isso não é dramatizado, assim, aquele drama pesado nem nada, não. É uma coisa muito tranquila. Qual a importância de um cara piadista? Cara, qual é a importância do sujeito que consegue fazer comédia numa guerra? É da esperança de vida. De vida, velho! Tô lutando pra alguma coisa que vale a pena, ou então eu tô lutando hoje pra amanhã voltar pra casa, pra minha família. Eu tô lutando hoje pra ter um pouco de esperança de melhorar de vida ou qualquer coisa assim. E ali eu vi, eu falei: caralho, cara, isso eu nunca tinha parado pra assistir esse filme por esse prisma. Inclusive, eu acho que foi um erro até da direção. Ou não foi um erro, foi um equívoco, né? Ou foi uma escolha da direção. E não se focar nisso. O filme, ele é totalmente focado nas interpretações e nos maneirismos do Robin Williams, né? Porque o filme, ele é só isso. É só mostrando o Robin Williams no rádio. Ficava aí, blá, blá, blá, blá, cantando, fazendo aquelas coisas, fazendo aquelas macaquices, aquelas palhaçadas. Que dublado foi dublado por quem, meu ódio? Pelo Garcia Júnior. Exatamente, que soou, viu, pra acompanhar, né? A voz do Garcia não combina com o Robin Williams. Aliás, eu acho que não tem um dublador aí que combine. Eu pelo menos, não consigo ver. Mas eu achei que ele pegou bem ali o espírito. Ele atuou ali muito bem também com a dublagem, né? E ele suou, porque, bicho, o Robin Williams, ele tá ligado na tomada 240, velho. Acho que por isso depois ele foi chamado pra fazer o Roger Rabbit, né? Garcia, eu acho que não escuta a gente, mas se escutar, um abraço pra você. Eu morro de saudade do Garcia. Um dos programas que eu mais me diverti até hoje foi gravar com ele. Com ele, com a Mônica, com o Monja. Nossa senhora. Falar sobre o filme em si, não tem como a gente falar, porque senão a gente vai ficar contando as piadas do Robin Williams. Porque eu já falei, o filme é literalmente o Robin Williams fazendo um disc jockey de uma rádio em Saigon. Existe ali um romancezinho, na verdade um arremedo de romance muito boboca, que não faz nem sentido a gente mencionar, com uma vietnamita, uma menina linda, inclusive, diga-se isso, passagem. Ele se envolve com um cara e no final a gente descobre... É, e a gente descobre que o cara era terrorista. O filme faz uma quase crítica, que a gente sabe muito bem que os filmes hollywoodianos, eles não criticam as guerras americanas, mas o filme tenta fazer um pouquinho de uma crítica ali em cima da guerra do Vietnã, falando que os Estados Unidos chegou, fudeu o Vietnã todo, tá? Até hoje o Vietnã tá fudido por causa dessa guerra. É tudo muito superficial, entendeu? É muito pouco construído. O roteiro não dá importância a esses aspectos. O aspecto do filme é só em cima do Robin Williams fazendo Bom Dia Vietnã, fazendo graça e aquela coisa toda, tanto que você tem cenas enormes com ele fazendo o programa de rádio, eles filmando, e você vê que tem muito ali de improvisação do Robin Williams e tal. É, mas uma coisa que vale a pena a gente falar é da trilha sonora desse filme. Tem uma hora, o Bruno vai falar aí da trilha sonora, mas pra mim a melhor trilha sonora é quando o Robin Williams é expulso da rádio. Quem que fica cá? Puta merda, é mesmo. Quem que fica na direção do programa, Brunão? Ah, fica o... É. Cara, é o engraçado. É o engraçadão. Eu sei comédia. Os caras da rádio falam assim: senhor, pelo amor de Deus. Não faz isso. Os caras estão morrendo. Não deixa eles ouvirem isso. A última coisa que eles vão ouvir. Os caras... Rapaz, eu sou engraçado. Deixa quieto. Fica quieto comigo aí. Deixa comigo aí. Começou o programa, aí o bicho... Oi, Vietnã. E saudações. Daqui a pouco as notícias. E depois... Tenente Steve... Tenente Steve... Quem é? Sou eu, o seu velho amigo Fred. Escuta, Fred, deixa eu perguntar uma coisa. Você gosta de boa comida? Mas é claro que sim. Os franceses adoram boa comida. Ah, bom, então você podia ser chamado de Ed Gourmet. Ed Gourmet. Puta que... que me pariu. E ele toca aquela buzininha, porra. É, e ele fica, igual a buzininha do Chacrinha, sabe a buzininha do Chacrinha? Aquela mesma. E aí ele falou, gente, agora com vocês, vocês vão ouvir agora a polca, velho, as polcas de não sei o que, e o bicho bota uma polca, que é aquele, é uma sanfoninha, fica assim, cara, tu tá indo morrer, velho, da floresta, cara, tu tá escutando polca, isso é muito bom, isso pra mim é a melhor trilha sonora que tem, o Bruno vai falar dessa trilha sonora qualquer aí, que eu acho muito inferior ao Engraçadinho, muito inferior à trilha, às polcas do Engraçadinho. Falei, Bruno, tente brilhar, tente. Eu acho interessante que a trilha sonora, ela conta com muito rock and roll, assim, dos anos 50, né, final dos anos 50, começo dos anos 60, assim, não chega a tocar Beatles, apesar do álbum Help aparecer direto ali no filme, mas ele tem uma trilha de rock and roll legal, mas tem uma cena em específico que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é a cena que ele toca a fabulosa música do Louis Armstrong, What a Wonderful World, né, cara, e o filme ele é conhecido por essa cena, né, essa cena já passou em Oscar e o escambau, que é uma montagem ali dos caras no Vietnã, dos soldados e tal, e aí tem cena de explosão, tem cena de helicóptero, tem cena de tiro, tem cena não sei o que, e mesmo assim uma música dizendo que, mesmo com todas essas imperfeições, é um mundo lindo de se viver, né? Um What a Wonderful World. Porque na medida que a música vai tocando, ele vai mostrando uma outra realidade da guerra. Aí ele mostra o soldado americano assediando a mocinha, e aí ele mostra o nego dando tiro, invadindo casa e tocando fogo nos barracos, nas palhoças. Faz um contraste muito forte com a música. A música é extremamente otimista, e a interpretação do Armstrong é maravilhosa. Ele se emociona, ele chora nessa música. A gravação original, ele tá chorando quando ele tá cantando. Ao mesmo tempo que ele tá falando lá como o céu é azul, é um mundo lindo, e aí mostra a agressão da guerra, a estupidez da guerra. Por fim, é uma cena bem impactante mesmo. É, eu acho que o diretor quis mostrar é que, assim, seria tão melhor se fosse como na música, né? É. Seria tão melhor se fosse só como na música. E se as pessoas deixassem de se importar mais com a vida dos outros e cuidassem da sua também, né? I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, velho, para tudo aí, rapidão. Eu acabei de mandar aí no WhatsApp um negócio que me mandaram aqui, vejam aí. É um recado da Xuxa no Facebook, eu acho. E aí ela falou assim, oi gente, um beijo pra vocês, vou ficar aqui um pouco, tá? Aí veio uma menina e respondeu assim, Xuxa, eu te amo, perdi a virgindade ao som de Larié. Caralho! Meus pais estavam em casa, eu coloquei o primeiro CD pra ninguém ouvir o barulho e era o Xuxa 10 anos, deixei Larié no repeat e relaxei como uma sereia. Obrigado por fazer parte disto comigo. Como a gente não tem mais recados e e-mails, a gente ainda tá acumulando pra fazer um programa à parte e tal, tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Eu saí do Facebook, eu, Rodrigo, saí do Facebook, e eu tinha muitos, muitos ouvintes mesmo do Jurassic Cast que vinham falar comigo, falar do programa, interagir e tal, cara, e eu adorava aquilo. Gente, eu só não volto pro Facebook, porque aquilo ali tava consumindo o tempo que eu não tenho e a minha saúde, porque eu me irritava demais naquilo ali. Eu tô ainda nas redes sociais, eu tô no Twitter, @GrinCalaveira, ou se você quiser conversar também diretamente, pode mandar um e-mail aos Cuidados Calaveira, no jurascast@gmail.com, que eu respondo e a gente pode manter esse canal de comunicação também. Eu não queria perder isso com vocês, não. Não é porque eu saí do Facebook que a vida acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. Podem mandar comentários também, deixar comentários aqui no programa, deixar comentários no site, mandar e-mails pro Jurassic Cast pra todo mundo aqui. Facebook não é o único lugar da vida. Miote, lembra que na Reconquista eles andam parecendo tão cagado? Lembro. Os Ali não andam parecendo tão com cocô na calça. Que filme bosta. Eu acho formidável. Não, é perfeito. Puta que pariu. Melhor, inclusive, que Cidadão Kane. Esse pessoal sabe o que fala. Poderoso Chefão. Caguei litros. Vai ver a Reconquista. O que eu quero? Tem drama, tem sexo. Entendeu? Tem tudo naquele filme. Tem até McDonald's. Tem véio. McDonald's, cara. É que não fica muito bom, velho. Fica muito bom. São os meus ídolos. Eu estou imitando gays. Meu Deus, que absurdo. Como eu posso fazer isso na podesfera? Eu tenho saudade dos teatrinhos de fazer a Sandra Nemberg, velho. Eu ria tanto daquilo, cara. A gente vê uns 42 crianças escatejadas. Tenho saudade da Sandra.